tava lembrado que agora eu te falo. Língua choro, ranger de dentes, gritos amargos. Um dia tava lembrado que agora eu te falo. Língua choro, ranger de dentes, gritos amargos. Está difícil de aguentar. Vou puxar o gatilho, vou me suicidar. Vou mandar pra longe o que não pode estar perto. Enquanto pude, aguentei. Fiquei de olhos abertos, mas não aguento mais. Vou me jogar pra trás. Não prejudico ninguém e vou dormir em paz. Levanto a minha cabeça, lembro do carinho de Deus, seu orgulho, sua paz, o amor que ele me deu. Me vendo ali, prostrado no chão, relembrando os meus tempos de criança. Então, baseado em minha vida, eu te conto essa história. Já rodei o mundo, tenho guardado na minha memória. Estava tudo planejado, assalto em um banco, dinheiro, carro blindado, armamento pesado, muita munição. Senti o corpo tremer, batendo forte o coração. Suor frio escorrendo, com os dentes batendo. O desespero tomou conta de mim, agora eu só lamento. Tava pensando em voltar, não dava pra pensar. Do outro lado da rua corria a molecada, se escondendo pra fugir da fome e da miséria. Entrando em becos escuros, correndo pras favelas. É a seca, é a fome, nos falta o alimento. Falta alegria, falta paz, falta o Novo Testamento. Faltam dias, histórias, riquezas e glórias. Infelizmente na favela só não faltam as drogas. E aí, véi, põe mais uma careta na cheirar e chegar. Estica uma bem servida aí, vai. Calma aí. Não tô me sentindo bem, mano. Tá pegando. Tá pegando, sei lá, mano. Tá dando overdose, cara. Se palma. Chama o socorro, resgate aí. Socorro, tá morrendo. Maconha, Dulciflex, Eritox, cocaína. LSD, mela, vodka, heroína. Nada disso traz uma curtição legal. Quando acaba seu efeito, tudo volta ao normal. Quando eu a conheci, achei que era loucura. Eu vi tudo virado, foi uma grande aventura. A minha namorada disse que tem vergonha de um cara tão bonito que fumava maconha. Eu vivia no mundão, com forte depressão. Eu era muito louco, com a cara de ladrão. E você aí vai continuar vacilando, dizendo que é o bom. E bota fé no que faz os seus manos, puxando o back, marionete, querendo ser o tal, pagando vexa. É melhor se liga, tá na hora de parar. Pensar um pouco não faz mal, vamos tentar raciocinar. Enquanto você se lamenta, pois falta na mesa um pedaço de pão. Há várias crianças que se alimentam nas drogas, no tédio e na solidão. Pai de família que rouba pra alimentar seu pivete. Mete um cano na cabeça ou na garganta, um canivete. Você nunca se toca e insiste em dizer: se liga, véi, se eu não for mal, eu vou virar o quê? Então eu puxo o ferro mesmo e ganho até você. Sai da minha frente, vê se não embaça. Esse papo de crente já abusei, cara. Minha família não entende que eu sou adolescente. Se cheiro cocaína é porque estou doente. Não. Não é por isso não, é simplesmente porque o diabo está tampando a sua visão. Ser cristão me dá direito de falar com sua vida desse jeito, onde você quer chegar. A vida bandida é sem futuro. Ou se liga ou cai de quatro e paga a veste igual um burro. Tenho na mente as fotos dos jornais. Falsificação, dinheiro até demais. Carro importado, vidro espelhado, com a PT na mão e o meu irmão ao lado. Lembro como hoje eu caindo ao chão, um PM engatilhando uma pistola, e então descendo bala pra cima, e eu pedindo a Deus que lá de cima descesse um anjo protetor. Me guarde por favor, pensei comigo mesmo, já era. Mas meu Senhor me ensinou que vida de ladrão não é o melhor pra mim. Eu tava lembrado que agora eu te falo. Língua choro, ranger de dentes, gritos amargos. namoro um ranger de dentes gritos amargos. Som é de blue, servo adorado de Jesus, mostrando pra você o caminho da luz. Preto, preto, pobre, cuidado, não escolha esse caminho errado. Fuja do pecado, um dia você vai lembrar do convite que eu te faço. Em meio a choro, ranger de dentes, de gritos amargos. Infelizmente vai ser muito tarde, a porta estará fechada. Não adianta bater, nem implorar pra que ela se abra. Então me responde que eu quero saber. Me diz o que é que você vai fazer quando Deus arrancar sua capa de ovelha e disser pra você: vai pra minha esquerda e pra sempre na morte eterna você vai queimar, junto com o diabo e seus anjos. E quanto mais puder pensar que você vai sofrer, pode multiplicar lágrimas de sangue. Não adianta, sofrimento eterno você vai achar. Você tem a taça da vida na mão e dentro da outra só destruição. Então, faça uma oração. Oração, oração, oração. Se um dia vai lembrar do que agora eu te falo. Eu choro, ranger de dentes, gritos amargos. Choro, ranger de dentes, gritos amados.